Brasília, 3.60 VP017. Árvore Leste, a subida, curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5471 e o controle 120, decimal 8. T0, autorizado Brasília, VP017, Árvore Leste, a curva à direita, 5471 é o transponder, 208 é o controle Salvador, agora no final. É, puxando para pushback, está no meio, no meio, no 3. Salvador, 35339, espera. Tente o trip 5339, decolagem autorizada da 10, o vento é 140 graus, 099. Autorizada a decolagem da 10, trip 5339. Ciente. Decolado aos 34, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite. Trip 5339. Oscar, Golf Papá, tá livre o táxi pela 17, chame a linha de pronto. Mais 2000, direto, Elefa. Após 2000, direto Elefa, o trip 5339. Nossa, cagou, papá. 7, subida para o Caracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5504 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle. Combinado. Caracaju, 1190, de agosto, 1770, saída para a curva, transição ao Z. Curva esquerda após a decolagem, 0504. 504, 108, para fechar o controle. Correto, chama para pushback azul 4070. 18-95, 18-95, 4070. CNR-6310, desça para 2 mil pés, estado 1099. Livre final e LXR, reporte estabilizado. Autorizado 2000 e o final do ILS X-Ray, Oceaner 6310, vai reportar estabilizado. Boa, voa Duna, 3 mil pés, ajustado 2019. Salvador, boa noite, Azul 4070. Boa noite, Azul 4070, avistado, livre o pouso na 1-0, o vento é 1-3-0 graus, 8 nós, e o ajuste é 1-0, 1-9. Livre o pouso na 1-0, 1-19 ajuste 4070. Golfo Papá, alivre o táxi pela 1-7, chame a linha de pronto. O Azul 4070 no solo aos 40, libera a direita, 1219. 3219, 4070. Salvador, boa noite, Azul 4070, Librona. Boa noite. 1219, por gentileza, comandante. Nada. Salve Salvador, boa noite, Azul 4070, Arizona Fox. Azul 4070, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 4070. Gente, autorizada a decolagem da 1-7, o Oscar Golf Papá, o vento é 130 graus, 08 nós. controle Salvador, trip 5339, livrando 190. Chame Recife 1288, alterna 1260. 288, 260, boa. Dorsan 362, 190 para 1170. 3662, aciona identificação, desça para 4000 na Prod Duna. Prod Duna. Descendo para 4000, 3662. Pode precisar 22, chamar controle. Papá. Está estabilizado, chame 6310. 310, torre 11895. 18, 9, 5, 14, Xanar 6310. Torre, Xanar 6310, está estabilizado no localizador pista 10. Ok, Xanar 6310, informa o tráfego que já cruzou o campo. Não vai interferir na sua aproximação. Está livre o pouso, né? 10, vento é 140 graus, 099. Autorizado o pouso, pista 10, Xanar 6310. Vai direto, está doido agora. Estacionamento Gol 613, é a 10. 10, autorizado, Champagne City Taxi. Boa noite, acho que eu vou trabalhar na sua esposa, meu pé foi de forte. Que papai falou que não meu pé forte. Positivo, boa noite. 5216, já copiou. Afirmativo, mas se quiser eu pago o café novamente. Não entendi a mensagem. Muito obrigado, senhor. Sente. .858, desça para 2019, autorizada final LSP, reporte estabilizado. Ok, desça para 2.3258, autorizada LSP, reporte estabilizado. Autorizado Guarulhos 360, via Pendulum 10, Bridge Pendulum 6, BHZ, Trivia, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5475 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 360, Guarulhos, Pendulum 10, Bridge, Pendulum 6. grava até o senhor, 30, depois a reta na parte do lado, saída da El, veio até 30, curva direita, preocupada com 4-7-5, 4-8-2-0. Correto, chama para pushback acionamento. Vai. Oceania 6310, no solo of 48. Libera a direita, 1219, o solo. Liberando a direita, 1219, Oceania 6310. Como está chamando a frequência 234? Afirmativo. Descendo 3000 com 1019, vai chamar o 234. Metro Gol 1613, está com 149 a bordo, 3 horas e 46, alterna Campinas. Pátio de Alfa, 1295, ponte de Taragô, 1613. Solo Xené 6310, livrou, se escuta. Alfa, vem reportando da Juliette, Xené 6310. E o trip 5218 16 para possível a questão da minha 3. Trabalhando. Próxima Juliette, China 63, não é? Sim, já pode ver se é. Após a passagem do 77 a Gol, autorizado por Cidade até o 62, China 63, não é? Agora, senhorita, estabilizou a ILS, você está 3858. Completa a torre no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. 3662, desça para 2000 pés, ajuste 1019, livre final ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 ILS X-Ray, reportará estável 3662. Estabilizado o final do ILS X-Ray, uma milha de Simbra, baixou, travou e avistou. Gente, boa noite, está 3858. Livro pouso, não no zero, vento é 130 graus, 099. Ok, livre pouso, estão no zero, são 3850. só para seguir. Gente, via litoral norte, o meu pé reporta ingresso no Interlagos. Estou esperando. Após de Alfa, chama 6895, 335, 3, alinhar e manter a 10 após o pouso do Airbus da TAM. Alinhar e manter após o pouso do Tango, no mesmo 3. Qualquer dentro, send to 4000 feet, CNH1019, it's cleared bomb arrival. Torre, boa noite, TAM 3662, ILS, pista no zero. Torre, 198, decimal 95. TAM 3662, boa noite, ILS, 10. Boa noite, TAM 3662, ajuste a 0019 e aguarde a autorização de pouso. Aguardaram. Pista 10 livre, autorizado pouso. O vento é 130 graus, 08 norte. Autorizado pouso, 10, TAM 3662. Gol no 613, decolado 57, chame o controle, 120, decimal 8. 308. Controle, gol no 613, decolou na escuta. 3, contato subou 360, pós 2000, direto leste. Ok, pós Alinha e mantém a 1-0, trip 5-2-1-6. Alinha, trip 5-2-1-6. Tá 3662, no solo 5-9, direita 1-2-1-9 no solo. Direita 219, obrigado. TP5216, decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-40 graus, 9-9. Estamos decolagem de TP5216. 5216, decolado ao 00, chame o controle, em 120.8. 1208, obrigado, boa noite, senhor. Boa. 5216, pode decolagem na FUCA. Boa noite, 5216, contato radar, suba para 190, direto posição Conde, pode ser? Posição Conde, ciente, 5216. Uma torre 118-95, Papatão Gosto Gosto Papá. Boa noite.